E aí, Brasil, está começando mais um Sei ou Não Sei, um podcast muito bacana em que eu, Lucas Ribeiro, respondo as perguntas mais ingênuas, as perguntas mais puras de um meu amigo aqui, o grande... Michel Alexandre, que não sabe nada sobre esse assunto de hoje. E o assunto de hoje, qual é? O assunto de hoje é... MOBA. Vamos começar aqui, que é MOBA mesmo? Multiplayer Online Battle Arena. Então, eu traduzindo, Massive Online. Uma batalha, uma arena de batalha online e com vários jogadores. E é isso aí. Eu jogo um MOBA que se chama Dota 2, desde o final de 2013. Mas eu comecei a realmente me interessar pelo assunto na metade de 2014, por aí. Eu nunca joguei nenhum MOBA. Nada. Na verdade, mentira, eu joguei uma partida de LoL há uns 3 anos atrás, que meus amigos jogavam LoL, e eles falaram de jogar LoL, e eu joguei LoL. Mas essa é a minha experiência com MOBA. Por que MOBA é legal? Olha, eu acho o MOBA legal porque ele se aproxima muito com esportes que a gente vê por aí, tipo futebol, tipo basquete, esportes de quadra, um time contra o outro. Porque é basicamente isso. O seu objetivo final em todo MOBA é destruir a fonte, destruir a base do seu inimigo. Cada uma das bases fica numa extremidade. Então você tem que, ao longo do jogo, ganhando atributos e ganhando uma série de experiências que vão te facilitar a lutar contra esse inimigo para derrubar a fonte dele, a base dele. Então isso se aproxima muito com o futebol. Muita gente fala, Dota parece muito uma mistura de xadrez com futebol. Vou começar uma pergunta aqui do Rafael Barça, que não postou no Facebook, mandou pro WhatsApp, valeu. Por que dizem que quem joga LOL é gay? Ah, mano, sei lá, eu acho que é muito daquela estigma de... Ah, quem é nerd é virgem, não sei o quê, nananã... E LOL tem uma coisa que, tipo, muita gente joga de diferentes idades, assim, desde criancinha até gente bem mais velha. Então, eu acho que mistura mais ou menos que as duas coisas, assim, é um jogo, tipo, mais infantil. Dos MOBAs é o mais infantil. Rola essa coisa da pessoa jogar tanto, porque o negócio de MOBA é, as partidas duram muito. É, você tem que se dedicar muito pra jogar. Você joga, assim, umas... 3 partidas, já passou metade do seu dia. Já vamos entrar uma outra pergunta que mandaram do Rodolfo Capelas, uma das duas que ele mandou. Quanto tempo em média durou uma partida de Dota? Em média de 35 a 45 Nossa, minutos. Que saco. Você pode ver que o Michel, quando ele não gosta do tema, ele realmente não gosta. Não. Ó, me responde assim, se tô errado ou certo. A maioria da partida é só um prelúdio pro momento onde eles atacam, e acertam tudo e a partida acaba. Não. Não é porque o jogo tem altas e baixas, tipo, muito fortes. Tipo, um jogo pode começar 100% favorável para uma equipe, por exemplo, ela marcou 5 gols nos primeiros 20 minutos de partida, daí ela fica morna, só que daí ela consegue ter uma reviravolta, o outro time marca 4, daí o outro marca mais 1, daí depois ele marca mais 2, daí a partida no finalzinho virou. Tipo, não é literalmente um prelúdio para um momento final, óbvio que não. Inclusive, você pega as partidas mais emocionantes, tipo, históricas, assim. Nossa, é, mano, um ataque cardíaco. Bem, o negócio do gay, eu acho que mistura esse negócio da infantilidade com... Um bando de crianças que acha que não, gay porque, é ofensa. Porque, e também, e, exato. Mas também é o fato de se a pessoa ter que se dedicar muito a uma partida, às vezes ela acaba saindo pouco de casa. Parece que a pessoa não tem relação, tipo... afetiva, sexual com as pessoas, logo por algum motivo bizarro ela é gay. Mas não faz sentido. Relação afetiva, mas não faz sentido algum. Ok. Ela está partindo do princípio da irracionalidade. Como é que o jogo... Então quer dizer que o público do jogo é literalmente composto de pessoas que ou você vai ser... ou é 100 ou é zero, ou não joga. Ou se dedica 100% não, ou não joga. Tem muita gente que joga os dois, tem muita gente que não, joga não, não. Dota. Eu tô falando assim. Ou você... Pra você jogar MOBA, ou você se dedica 100%, tipo, vou aprender todas as estratégias e tenho livros aqui, estou lendo estratégias, ah, meu Deus, ah, não, não posso usar esse cara porque senão... Ou você não joga. Não tem o casual. Tem o casual? Eu não sou 100% e eu jogo. Por exemplo, tem a namorada, um amigo meu que joga Dota e a namorada dele tava afim de jogar Dota, então ele foi ensinar. Ela é 100% casual. Tipo, casual gamer total. E ele ensinou um hero pra ela. Um dos 111, eu acho que tem. Um dos 111. Dois, sei lá. E ela joga. Joga eventualmente, joga casualmente. Só com esses dois heroes. Consegue jogar, joga a partida inteira. Às vezes ganha, às vezes perde. Mas joga. Isso não parece que ela tá jogando, tipo, 1% do jogo? Ela tá jogando 5% do... Não, é. 2% do jogo. Isso não é... Não parece estranho pra você? Não. Na real, ela não tá jogando 2% do jogo. Ela tá jogando, na real... Ela tá jogando 90%... Ela tá jogando o jogo inteiro. Porque a mudança de tipo, você ter... Aprender novos heroes e ter estratégias e coisas assim, só tá aperfeiçoando um jogo que já tá inteiro lá. Ela se limita por questão de tempo, pra ela não poder jogar tanto, por tudo mais. Mas se ela quisesse se dedicar, ela poderia aproveitar 100% no sentido de saber. Daí vai dela, vai da pessoa, de pô, curti pra caramba, deixa eu ir mais além, deixa eu pesquisar mais, deixa eu ficar melhor. Mas daí cada um, tipo... As opções não são excludentes, entendeu? Outra pergunta do Rodolfo Capelas. Qual é a diferença entre LoL, League of Legends, e ROS? Heroes of the Storm? Qual é a diferença? Mano, Heroes of the Storm é um MOBA que lançou meio que, acho que recentemente, pelo menos essa versão melhorada dele. As diferenças são técnicas. Qual a diferença entre todos esses jogos, entre LoL e Dota? Não me fala técnicas. Eu tô falando assim... Quando você coloca um Halo e um Team Fortress 2 na minha frente, os dois são jogos de primeira pessoa, de tiro, mas eu consigo ver que eles são jogos muito diferentes. Uhum. Qual é a diferença entre um LoL, um Dota, um HOS, whatever, que não são estéticas? Bem, vamos lá. Que não são estéticas? Não são estéticas. Você realmente quer saber? Porque são detalhes. Tipo, detalhes no sentido de são coisas, tipo... conceitos de quem joga MOBA. Dota é mais sofisticado, basicamente. Tipo, ele tem mais recursos de jogo. Além da estética ser completamente diferente. A temática do Dota é completamente diferente da temática do LoL. Qual a temática do Dota? A temática do Dota é mais medieval, mais fantasioso. E a do LoL? Guerreiros, dragão, essas coisas. A do LoL é mais futurista. Arminhas... laserzinhos, assim, sabe? Dota também tem um pouco disso, mas com certeza é mesmo. Outra pergunta do Barça. E de onde vem essa fórmula de sucesso para esses jogos, que são de graça, mas ao mesmo tempo geram quantidades exorbitantes de dinheiro? Você paga por cosméticos. Até eu sei dessa. Depende. No LoL você tem que pagar pra jogar, né? Pagar pra jogar. Pra jogar não tem que pagar. Você entra no jogo, beleza, você não paga nada. Daí eles te dão, eu acho que são 3 heroes. É que eles chamam de champions. Eles te dão 3 champions pra você jogar com. Mas, como você faz pra pegar os outros 100 e caralhada? Você tem que ir jogando e evoluindo pra pegar cada vez mais novos champions pra ir jogando. A questão é difícil pegar os champions. E eles te dão uma opção. Ó, a gente vende também. Você pode conseguir, mas a gente vende. Ou seja, o que, que acontece no final das contas? Todo mundo compra essa merda. Todo mundo compra, tipo, pacote com vários champions, tá ligado? E no Dota isso... E entre outras coisas, entre cosméticos e blá blá blá. No Dota isso não rola. Por que que eu escolhi Dota? Porque tá todo mundo no mesmo plano. Você e o prozão foda pra caralho, que já ganhou dinheiro pra caramba, estão no mesmo plano, no sentido de... Começa uma partida, é tudo resetado. O fator de diferença é somente a habilidade individual de cada um. Ao mesmo tempo, o Dota, ele tem sido muito famoso pelos campeonatos. Os campeonatos de Dota movimentam muito dinheiro. Inclusive, é o recorde entre todos os esportes. Os jogadores mais ricos são do Dota. Você pega, tipo, quem já ganhou mais dinheiro com videogame são jogadores de Dota. E coreanos? Coreia é fraco no Dota. Peraí, quem é que manda no Dota? Qual é o país? Varia. É como se fosse por season, assim, digamos. Tipo, temporada. Temporada. Tem, tipo... Assim, no começo do Dota, quando começaram a ter os The International, que são os campeonatos mundiais, como se fosse a Copa Mundial do Dota, quando começou... A Europa era muito forte, o polo era europeu, assim, sem dúvida. Mas daí depois foi migrando para os Estados Unidos, daí também agora tá muito forte o Dota asiático, muito forte. China, também leste europeu, é bem foda, os caras são foda. Então é espalhado, vai dependendo da época que você fala, nossa, o Dota europeu agora tá foda. Puta, agora o Dota é americano. Nossa, agora é, com certeza é asiático. Nunca foi sul-americano. Uma pergunta do Nathan Clayman. Queria saber se o Lucas acha que Overwatch é um MOBA ou não, já que existem discussões sobre esse assunto e porque existem muitos elementos presentes no game que o fazem parecer um. Overwatch é um jogo da Blizzard que faz Heroes of the Storm. Como no MOBA você controla as pessoas como se estivesse num tabuleiro, no Overwatch você é jogo de tiro, então é que nem Counter-Strike. Eu ainda não joguei Overwatch. Também estou bem por fora de Overwatch, mas o que eu tenho visto é um movimento de ser um jogo bem interessante, porque ele está combinando dois gêneros, né? Ele está combinando o FPS, como Counter-Strike, com a parada do MOBA de ser em arena e de ter skills, né? Você tem habilidades de cada herói, de cada, sei lá como eles vão chamar agora. Mas tá interessante, eu preciso pesquisar mais, eu tenho vontade de jogar, apesar de estar caro, né? E eu também não tenho Meu irmão plataforma. comprou. Comprou? É. Aquele inútil. Ele deve estar viciado. Ele tá. É, parece ser muito legal. Eu tô afim. Acho que eu vou atrás, sim. É, só que a gente tá ocupado com uma coisa chamada faculdade, trabalho. Então todo dia eu chego em casa às 6 horas e ele tá lá. Eu tô jogando aqui Dota. Meu, o Dylan é assim. O Dylan é meu irmão, ele é assim. Dylan, preciso trabalhar, fazer uma coisa da faculdade. Ele, tá bom. Vou começar a partir de Dota. Dota. Quanto tempo vai demorar? Uns 40 minutos. Aí minha mãe, Dylan, não começa a partida de Dota. Não começa. Porque ela já sabe agora que demora 40 minutos. E já passamos daquela época do não dá pra pausar jogo online. Então, ela já Dá pra começou, não, pausar, Dota. não começa esse jogo. Ele começa. Aí ela fala pra gente sair, ele, não, faltam 20, 35 minutos aqui, não dá pra sair, meu. Sempre assim. Sempre. Virou o novo, não quero sair. Começou a partida de Dota, não posso parar agora porque senão meu ranking cai. Nas últimas décadas, o gênero dominante era o FPS. Se Sim. você era o gênero genérico. Se você ia fazer um jogo, você ia fazer um first person shooter, um jogo de tiro. Sim. Só que agora tá virando, você vai fazer um jogo, você vai fazer um MOBA. Você acha que vai ficar assim até quando? Ah, acho que já vai acabar, na real. Tipo assim, mas depois que eu comecei a jogar Dota, mano, é bizarro. Eu não consigo jogar outro jogo. Tipo assim, óbvio que eu consigo. Continuo jogando jogos de console e tudo mais. Mas, assim, se eu quero sentir emoção mesmo, tipo, puta, vou jogar, vai ser louco, assim, tesão pelo jogo, não dá pra não jogar Dota. Tipo, é muito estranho isso. Mas eu acho que, assim, Dota tem um público muito foda. Quando teve o lançamento do Overwatch, é isso aí, dados estatísticos. Os players da Riot, que é a desenvolvedora do LoL, da própria Blizzard, entre outros MOBAs, todos os jogadores jogando online naquele momento, decaiu escrotamente, assim, caiu foi pro nada. No Dota, com o lançamento do Overwatch, nem mexeu. Nem mexeu, tipo. Os grandes vão prevalecer, Dota, nananã, vão prevalecer, o público vai continuar jogando. Vou dizer aqui que quando você falou que muito público foi para Overwatch, como alguém que tá legitimamente interessado em jogar Overwatch, isso me preocupa. Quando eu vejo as notícias que eu mais vejo de Dota e tudo mais é tipo, jogador é banido por trollar 1.000 pessoas. Jogador é banido por fazer grief. Que grief é quando você entra nas partidas e danifica a experiência dos outros de propósito. 1.000 pessoas são banidas por serem griefers. E banidos e banidos e banidos e griefers e alguém foi mandou outras pessoas se suicidar, eles quase se suicidaram. Streamer quase se mata ao vivo porque todo mundo zoa dele. Que rola com esse jogo que todo mundo que joga ele parece ser uma pessoa prestes a explodir com raiva? Bem, isso está muito ligado à era em que a gente vive e essa internet relativamente recente, né? Esse boom da internet que a gente está vivendo. As pessoas têm a impressão de que elas estão num lugar neutro, em que ninguém vai encontrar elas e que ali elas podem falar o que elas quiserem e fugir da ética humana. Ofender as pessoas livremente, ser racista, ser nazista, antissemita, um monte de coisas. E quando você bota 10 numa partida de Dota, são 10 pessoas juntas, cada um tá separada, então nenhuma vai encontrar outra na vida, então beleza, então rola um certo engrandecimento do ego e aquilo que tá reprimido socialmente pode se aflorar. A pessoa começa, tipo, entre aspas, falar o que ela pensa de verdade, mas que socialmente, e eticamente ela reprime. Então, é um dos conflitos que a comunicação em rede tem tido que lidar. E o mesmo rola muito em redes sociais, né? Você vê essa polarização fodida, principalmente, vamos lá, Facebook, de pessoas que acham que elas têm que escolher entre esquerda ou direita, branco, vermelho, roxo, nanã, e não tem diálogo. E porque o meio em si não está proporcionando diálogo. Você abre para todo mundo falar. Você dá o mesmo megafone para 100 pessoas. Vocês falam, conversa entre si. Não tem conversa. Não é pra ter diálogo. E também porque tem a coisa de que no videogame você é dado o poder que você não tem. Exato. No mundo real. E você pega uma criança que tem 12 anos e o nome do personagem dela é Dark Lord Over Foda. XXX. Um bilhão de fodas. Daí você pega essa pessoa, ela naquele momento ela encarna aquilo. Então ela fala, eu sou aquilo, então eu também posso, vou xingar não sei o quê, porque fulano é tal. Tipo, meu, isso que você falou, ok, é uma discussão. Na real, Dota tem mecanismos muito bons pra punir e reprimir esse tipo de atitude. Se alguém começou a falar merda no microfone ou no chat, você tem um botão que se chama multar. Você pode multar ou o chat, ou a voz, ou os dois. Você multa, essa pessoa nunca mais consegue entrar em contato com você, literalmente. E se a pessoa foi extremamente babaca e você realmente acha que aquilo te prejudicou, te ofendeu e tudo mais, você tem um sistema de report. Você clica na pessoa com o botão direito, tem lá report player. Você reporta e funciona. A pessoa pode ser penalizada. Mas não é só em MOBA. Jogos como, sei lá, The Duel, lembra do Guns? Nossa. Gunbound, Ragnarok, isso rolava pra caralho. Nossa. Tipo, e não é MOBA. Então eu acho que é muito mais uma coisa do meio da conectividade da internet do que qualquer outra coisa. Terminando uma nota boa, se uma pessoa quisesse jogar, vamos supor, um professor de comunicação e hipermídia, quisesse jogar Dota pela primeira vez, o que ele barra ela faria? Olha, eu acho que o melhor meio, e foi como eu comecei a jogar, é achar um tutor. Achar alguém que vai te acompanhar nesse começo e nessas primeiras partidas. Porque o negócio é, o Dota tem um tutorial fodido, muito bom. Você pode entrar lá, jogar o tutorial, te ensina de verdade. Mas não é o suficiente no sentido de... É só com alguém que você consegue pegar o timing do jogo. Bem, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio sobre MOBAs. Como sempre, deixem perguntas no nosso Facebook. Fiquem de olho no Facebook pra vocês verem qual o tema e mandarem suas perguntas. E é isso aí. É nóis. É tóis. Tamo. Nós. Junto, porra. Tchau. É, espero que vocês tenham... Peraí. A gente terminou os últimos dois episódios e ficou cantando. Tem alguma canção do Dota? Dota, jogamos Dota, vamos jogar Dota, 40 minutos, Dota, não tem pausa pra banheiro no Dota. Sério, por favor, Dylan, para de jogar Dota. Eu quero usar o computador.